Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o André. Dale, dale, pessoal. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo uma convidada muito bacana. Estamos recebendo a Sabrina. Oi, pessoal, tudo bem? Sabrina, eu vou começar o nosso bate-papo pedindo para você se apresentar aqui pro pessoal, né? Falar um pouquinho de você. Tá bom, então. Eu sou Sabrina de Oliveira, arquiteta e urbanista. Tenho 26 anos, tenho uma ONG de animais aqui em São José, que é o Patinhos Amiga. Eu sou daqui de São José dos Pinhais, né? E agora sou candidata a vereadora aqui na minha cidade, São José. E para continuar lutando pelos animais e pelas pessoas, porque né, quando a gente fala de animais, às vezes as pessoas só pensam que é os animaizinhos, mas as pessoas estão... no meio também, e também acabam sendo interferidas diretamente, né? Quando a gente cuida dos animais, a gente acaba cuidando das pessoas também. Bacana, bacana. E conta pra gente por que você decidiu entrar na política? Então, eu digo que eu nasci política já. Eu nasci política porque desde criança eu sempre fui muito revoltada com as coisas que aconteciam. Eu sempre quis... mudança, tanto que com 5 anos de idade eu fiz um protesto na frente da minha casa em prol das formigas carregadeiras, né? Elas ficavam carregando e eu chegava da escola, tava tudo pisoteado, as formigas, e eu ficava revoltada com aquela situação. Eu criei uma música de protesto, chamei as minhas amiguinhas e a gente foi protestar na frente da minha casa. Então, isso vem desde sempre, essa minha luta, essa minha força de querer mudança, de querer diferença, de querer que as coisas de fato funcionem, né? Então, eu sempre fui aquela que ficava cuidando da sala, de aula. Eu fui, inclusive, presidente da minha escola no ano de 2008, né? Eu acho que eu tinha 8 ou 9 anos, mais ou menos. Então, eu sempre, quando eu tinha que falar as coisas, as pessoas colocavam eu pra falar. Eu sempre fui pra esse lado, né? A gente diz que a gente nasceu líder. Pode assim se dizer, né? Porque as pessoas acabam colocando confiança, depositam o seu apoio também. E eu sou aquela pessoa desenrolada, né? Então, foi por isso que me motivou. Até porque eu, com 19 anos, comecei a resgatar. E vi que a causa animal não era assistida aqui na nossa cidade, né? Eu vejo que isso ocorre em muitos lugares também. Mas, principalmente, onde eu moro, que é onde eu tenho contato, que eu vejo, eu vi a dificuldade que as protetoras, que já estavam fazendo isso há anos, tinham. Ainda tem, né? Inclusive. Então, eu falei, cara, isso tem que mudar. É uma questão de saúde pública. Não é só uma questão dos animais. Eu resgato por amor. Mas a prefeitura, os órgãos públicos, eles precisam fazer porque é uma questão de saúde pública, né? Então, eu decidi, comecei a lutar e atrás do direito dos animais e das pessoas que cuidam dos animais também. E foi aí que eu decidi ser candidata. Na outra eleição, eu já fui candidata, né? Eu tinha 21 anos, então eu me propus. Só que eu não fiz campanha, porque eu ainda não tinha esse perfil político. E hoje eu me considero política, né? Eu não tinha esse perfil político, não fiz campanha. Mas mesmo assim, só pelo meu conhecimento, por tudo... O que eu já fiz aqui em São José dos Pinhais, para os animais e do meu conhecimento, eu fiz uma votação super expressiva. E o que me motivou agora a sair de novo, né? Então, deixa eu só entender. É a sua segunda vez que você está tentando, está disputando uma eleição, isso? Isso, é a segunda vez. Eu digo que é a primeira, porque a outra eu nem consigo contar como uma campanha, né? Porque eu não fiz nada. Então, eu só coloquei meu nome à disposição. Foi entre a família mesmo, foi tudo rede social, nada, né, como campanha, e eu fiz uma votação boa, assim, sabe? Aham, legal, 21 anos você comentou ali, né, que você tentou a primeira. 21, aham. Uhum. Nossa, muito novo, geralmente a gente vê, geralmente o pessoal mais velho e tudo mais, muito novo pra disputar uma eleição, né, geralmente é mais complicado a gente ver pessoas novas na política, mas legal, bacana, eu acho que eu, pelo menos, eu gosto, assim, de ler sobre política. Já fui mais ligado, hoje não tanto, né? Geralmente eu sempre leio ali um antagonista, então sempre vejo notícias de política e tudo mais, porque geralmente é mais voltado, né? E eu gosto, assim, do assunto, acho muito interessante, né? E você, qual partido que é o seu? Agora eu tô no Republicanos. Republicano. Bacana, legal, mas legal sua história, bacana que você tem essa, teve essa vontade de mudar. Acho que isso é uma coisa que tem que estar no brasileiro. Acho que o brasileiro tem que parar de aceitar as coisas como estão e querer mudar. Acho que isso é assim, é um ponto muito bacana. E professor, o senhor gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria sim. Eu fiquei muito interessante, né? Você já terceiro cara começou desde muito cedo ali na sua região. Você falou muito que você se importou bastante, você percebeu essa necessidade de cuidar dos animais a partir da região onde você mora, ali na cidade. Qual que é o bairro? Então, eu nunca foquei em bairro, sabe? Eu nasci ali no, na região do Iná, que é Afonso Pena, né? Nasci e moro até hoje, mas eu sempre digo que a questão de da causa animal, e até das pessoas mesmo, não existe limite, né? Eu vejo muitos candidatos que são por bairro e eles são só daquele bairro e os votos deles são só lá. Se ele sair daquele bairro, provavelmente ele não vai ser eleito de novo. E eu acho super errado, porque a gente hoje tem 45 bairros e só existe 21 vereadores. E tem uns três vereadores que são do mesmo bairro, porque o bairro é tão grande que conseguiu eleger os três. Então acaba que não existe um atendimento para todos. É muito segregado, assim. Os lugares que você consegue perceber a diferença dos bairros que tem vereador e dos bairros que não tem um vereador. Então, por isso que eu nunca me apeguei a bairro, sabe? Até porque a causa animal eu resgato em todos os bairros, né? Eu já fiz ações em todos os bairros, também Curitiba, Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande. É muito amplo, né? Inclusive, agora também estive no Rio Grande para resgatar os animais. Então, eu acredito muito nisso, que não existe limite, sabe? Por isso que eu nunca me apeguei a um bairro de referência. Eu consigo distinguir a situação de cada bairro, assim, na questão da causa animal, por questões de quantidade de animais, mas nunca de por um bairro só, sabe? Perfeito. É que eu pergunto isso porque faz uns 5 anos que eu não moro mais em São José. Eu era São José, daí eu vim para uma outra cidade. Mas há 5 anos atrás, eu me lembro que ali a região do Iná, a região, especialmente a do Afonso Pena em geral, ela acabava sendo ficando meio de lado, né, questão de preocupações do governo, porque justamente era poucos vereadores, muitos focados ali, especialmente na região central ou nos bairros mais nobres. Enquanto que esses bairros mais distantes do centro acabavam sendo muito deixados acabavam ficando muito a desejar, especialmente na questão de infraestrutura, e era muito recorrente, né, com a questão ali de animais abandonados, até mesmo animais que eram recolhidos no centro e deixados ali nos bairros mais de fora, né, nos bairros mais periféricos. Então, esse seu foco ali, essa questão, a sua visão de não ser só de um bairro, mas ser por uma causa é muito interessante. E é uma coisa que é cada vez mais necessária na nossa política, especialmente na política ali da cidade, que tem que pensar no bem-estar não só de uma determinada região, mas de todos os cidadãos. E é isso que não ocorre, né? Sim, não, essa sua visão é muito legal, muito bacana. Então, e assim, tem um bairro que ele é bem grande e ele cresceu muito no decorrer dos anos por uma questão de viabilidade dessa parte urbanística também e de empresas, enfim, que é o Guatupé. Lá é onde tem os três vereadores, né, do Guatupé, e é uma região que cresceu bastante nesse quesito. Mas no quesito causa animal, é muito abandonado, porque são bairros distantes, então não tem uma resolução, não existe um ciclo assim de que se resolva essa questão. Então, o IP, Guatupé, Independência, Parque da Fonte, ali, aquela região, as colônias, Borda do Campo e todas aquelas regiões de Borda do Campo e Panópolis, toda aquela parte ali, são locais esquecidos. Às vezes pensam muito nas questões de passou um asfalto na frente, tá tudo certo, e esquecem essas outras questões que também é uma situação gravíssima que a gente precisa se atentar também, né? Porque um cachorro, ou um cachorro, cavalo, gato, eles podem em via pública, por exemplo, causar acidentes que podem virar óbito às pessoas. Eles podem morder as pessoas na rua, que também esse é um problema, né? Dos animais que ficam na rua, eles acabam dominando aquele espaço, as pessoas agridem eles acabam revidando, acabam se tornando super agressivos. A parte de doenças, das zoonoses, né? A gente acabou de viver uma pandemia que diz que se originou ali, né? De umas zoonoses, né? Então, por que que não pode acontecer uma endemia de raiva, né? De novo, porque não tem esse controle populacional. A gente tem dados aqui em São José de 1 ano e meio que foram achados 3 morcegos positivos para raiva. E se, né? O cachorro ser picado e ele atacar uma pessoa e isso começar a tomar uma proporção grande. Os gatos trazem uma doença também para gente, de pele muito grave também, que pode levar a óbito. Então, essa é uma situação assim de saúde pública, do cuidado. Se a gente cuidar dos animais, a gente vai ter uma diminuição no gasto da saúde pública, né? Porque eu quantas vezes já fui para a UPA porque fui atacada por cachorro, né? Isso acontece. E a gente vai poder ter esse controle e beneficiar as pessoas também, né? Então, é isso que eu acho, que deve ter uma atenção muito grande nessa parte, porque é uma coisa que envolve muitas coisas, não somente os animais. Eu vejo exatamente isso, né? Um cavalo no meio da rua, se você tiver uma certa velocidade e você bater, que nem eu falo, ele pode muito bem levar a pessoa a óbito, uma moto, por exemplo, também. E não tem esse cuidado realmente, né? A gente percebe isso, né? E não digo assim, ah, é de uma gestão específica, mas digo assim, isso já é de anos já que a gente percebe. E assim, você comentou uma coisa que eu fiquei interessado, você comentou da questão do Rio Grande do Sul. Como é que foi para você servir? Porque eu ajudei no, o, em doações justamente para pets, né? Mas e conta para a gente como é que foi esse trabalho? Foi uma loucura, né? Um cenário de guerra total, e a gente recebia muitas mensagens que não se conectavam muito. Uns diziam que precisavam de voluntários, outros falavam que não, mas quando você começava a entrar naquele mundo ali, você viu que as pessoas estavam precisando de verdade, as doações estavam indo, mas não estavam chegando onde tinham que chegar, não estava atendendo, e muitos animais para resgatar, porque as pessoas foi a primeira ação ali foi o resgate das pessoas, né? Só que daí ficou para trás dos animais. Então, deu ali 8 dias da situação. Eu peguei e decidi. Eu não estava mais aguentando, né? Ver tudo o que estava acontecendo, acompanhando as ONGs e tal. Eu decidi na segunda-feira ir. E daí na terça-feira eu já estava lá. Já estava lá. Fui fazendo muitos movimentos, levei 52 pessoas também como voluntárias, onde eu fiz toda essa parte de arrecadação de doações para que a gente conseguisse fazer todo esse movimento. Então foram 52 pessoas, foram vários carros, foram 6 caminhões enchidos de doações, minha casa virou um ponto de coleta, a gente levava. E quando eu cheguei lá, eu vi que a situação era bem pior do que a gente estava vendo pela televisão, né? Eu fui no dia 6 de maio, eu decidi, e no dia 7 eu estava lá. E quando eu vi aquela situação que a gente chegou e as doações elas estavam indo para lugares específicos da prefeitura, eu estive em Canoas, fui para Canoas, Rio Grande do Sul. E não estava atendendo as pessoas, só que, assim, não posso dizer também que foi só culpa deles, porque ninguém estava preparado para uma situação dessa, uma proporção dessa. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas com políticas públicas que se fizer, que fossem eficientes, mas infelizmente não teve, né? Então, por conta da manutenção das barragens que onde eu estava abriram 4 comportas por falta de manutenção, por falta de estrutura. Não foi só a chuva, né? Ela encheu e estava chovendo ao mesmo tempo e ela abriu as comportas e aquilo ali alagou tudo de uma vez só. E quando a gente chegou lá, a gente viu as pessoas precisando, animais precisando ser resgatados e não tinha o que fazer. Então, eu tentei o máximo aqui viabilizar as coisas. A gente conseguiu barcos para levar para lá, a gente conseguiu pessoas que levavam doações para lá. jet skis que estavam lá. Então, quando eu cheguei, eu comecei a organizar tudo isso, ver as pessoas que poderiam ajudar de alguma forma para a gente poder partir para ação. Nos dois primeiros dias, eu fiquei no abrigo dos animais, ajudando ali, descarregando as doações que a gente trouxe, a gente levou muitas doações, e atendendo aqueles animais, indo lá buscar os animais que estavam nos abrigos perto da água e levar lá para a clínica, que tinha um hospital veterinário que estava atendendo, um hospital de campanha, e pegando os animais do abrigo que estavam muito mal, levando ali nesse hospital de campanha, fazendo toda essa situação. E daí começou, a gente conseguiu alguns contatos, né, de barcos, das coisas, para partir para ação na água. Então, no primeiro dia que a gente entrou na água, a gente achou uma rua específica, que foi onde a gente ficou todos os dias lá, fazendo esse atendimento da chegada das pessoas e dos animais. E daí eu fui para a água. Aí eu fui para a água, tive hipotermia, porque a gente ficava das 8 ali da manhã até 6 horas da tarde, mais ou menos, a gente ficava na água, resgatando os animais, trazendo as pessoas. E só que daí foi se acabando. Foi se acabando, as pessoas foram indo embora, que estavam resgatando, e ainda tinha muito animalzinho para resgatar. Começou a subir a água de novo, a gente começou a pedir mais ajuda. Eu ligava as lives e eu consegui muita coisa através das lives. E daí a gente começou a organizar tudo lá. Aí eu parei de ir para a água e comecei a organizar tudo que a parte que era do atendimento das pessoas, a parte que era do atendimento dos animais. A gente fazia esse transporte dos animais até os abrigos improvisados que estavam sendo feitos. E eu cuidava das doações que estavam vindo daqui para lá, né? Eu estava lá e estava cuidando dessas doações. Para onde que ia, como que seria direcionado, consegui parceiros lá que estavam fazendo a distribuição. Então, assim, foi muito trabalhoso demais, um cenário de guerra, assim, a gente fazia coisas e era sem fim a situação. E daí, no último dia, foram 8 dias no total. No penúltimo dia, eu não aguentei, foi a primeira vez que eu chorei, né? Eu tentava ser forte ao máximo, mas é impossível, porque daí começou a chover de volta e a gente começou a se ver o desespero das pessoas que morreram, das pessoas que perderam todas as suas coisas. Eu ainda tinha um lugar para voltar, né? Para casa, mas o meu compromisso estava de ficar lá. Eu não queria voltar para casa e já era um período meio eleitoral. Mas eu larguei tudo e falei: não, eu vou ficar ajudando aqui. Eles estão precisando de mim, eu vou continuar aqui. Daí, eu no sétimo dia, eu acabei ficando muito mal psicologicamente, porque eu estava fazendo tudo. Eu cuidava do abastecimento dos barcos, eu cuidava das listas das pessoas que queriam buscar seus animais. Nesse último dia que eu fiquei lá, a Polícia Federal de Florianópolis e de Brasília estavam lá e eles ficaram à disposição da gente para os animais, então até eles eu estava direcionando. E fora toda aquela tragédia, né, de tudo que a gente viu, dos corpos, das pessoas que perderam tudo, dos animais mortos que estavam em corrente, que não conseguiram, né, se salvar. Então, assim, era uma situação. Ainda tá bem feio, mas era uma situação assim muito. Que ninguém estava preparado para isso. Eu conheci diversas pessoas do país inteiro lá, pessoas que trabalham nessa questão de desastres, e nem eles tinham esse preparo, né? Foi uma coisa muito assim atípica e desastrosa e terrível, né? Então, no sétimo dia eu tive que foram me buscar, porque daí eu já tava sozinha, tava só eu lá e esperando as pessoas chegarem, que tava indo e voltando, né? Voluntários. E daí eu não aguentei mais, eu tive que vir embora. No oitavo dia eu voltei daí. Voltei para casa e demorei uns 21 dias para voltar a ser eu mesma depois que eu voltei, porque o meu psicológico, ele ficou muito afetado e a minha saúde muito comprometida, porque eu peguei leptospirose, H1N1, sarna, todo tipo de coisa que eu poderia pegar, eu peguei porque eu não. Ninguém tinha um preparo para entrar naquela água. E aquela água tava terrível, ela tinha tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, eu demorei 21 dias após eu voltar para estar bem, né? 100% não digo, né? Porque ainda tô com a minha saúde meio prejudicada. Mas demorei 21 dias, assim, e continuei. Todos os dias depois que eu voltei, eu continuei com as doações, continuei levando voluntários, ajudando nas arrecadações. A minha casa não parou. O último envio que eu fui para lá foi agora esse mês. Esse mês, eu acredito. É, não, mês passado. A última vez que eu fui para lá para levar doações e ajudar, então eu não parei. Nossa, realmente, eu acredito assim que a gente teve um podcast sobre o Rio Grande do Sul, aí foi uma voluntária que foi ajudar, não na parte dos pets, e sim em ajudar as pessoas ali, e ela comentou várias questões, ela se emocionou também bastante, e assim, ninguém estava esperando, ninguém estava preparado, foi uma coisa totalmente atípica em um país como o nosso que. Assim, a gente teve a questão ali, por exemplo, de Brumadinho, mas assim, isso foi uma coisa que ninguém estava esperando que iria acontecer, e aconteceu, e a gente lembra que hoje ainda uma situação extremamente de calamidade. Agora acho que o aeroporto, pelo que eu vi hoje, está ali acho que uns 60%, os reparos estão concluídos. Mas ainda assim o estado muito, tá ainda muita coisa, muita gente precisando. A gente teve um movimento também aqui em São José para fazer doação e tudo mais. Tem até, acho que eles estão fazendo até acho que a Força Aérea está fazendo também, pelo menos estava fazendo de segunda a sexta, de levar voluntários totalmente de graça, acho que é levar ali e tudo mais. Então não deve ter sido fácil. Imagino que aquilo é de encher as lágrimas e, assim, você entender que realmente aquelas pessoas ali, muitas delas, né, o governo vai dar uma assistência, mas literalmente elas perderam tudo, né? E fora o dano de perder uma pessoa, um parente, que isso é insubstituível, né? Você não tem como reparar isso. E então é muito triste, realmente, e vai se levar talvez anos ainda para está se recuperarem totalmente o estado, né? E, bom, eu fiz doações para os pets também, né? A gente teve também a questão do SOS, o SOS Pets também, se mobilizaram também em levar e se comprometeram, né? Claro que também nesse meio teve um monte de farsa, que a gente também agora, lá, a questão do Dendi lá, que acho que arrecadou 1 milhão e levou só um pedaço e pegou para ele. Então teve ou também disso daí, que eu acho uma tremenda canalice fazer um negócio desse, mas realmente a situação assim eu não consigo nem imaginar como que aquelas pessoas vão reconstruir a vida delas. Eu não consigo pensar como vai ser aquilo. Eu acho que as pessoas vão embora para outros estados, mas naquele mesmo lugar, como que a pessoa vai se reconstruir, né? É realmente uma situação bem bem complicada. Professor, quer falar alguma coisa? Olha, eu estou admirado com o empenho, a dedicação, né, Opa, eu peço desculpas, Sua gripe. eu tô meio afetado da gripe, tô saindo, Ah, recuperando meu de uma Deus. gripe forte, então peço desculpas, tá? Eu Não. estou com a cabeça voada de remédios, então, com o empenho da Sabrina, eu fiquei admirado com isso, com a descrição que ela fez, uma descrição muito vívida da situação. E assim, eu fico admirado também, eu fico imaginando também que tudo isso acabou deixando marcas, né? E você acredita que isso, que essa experiência pela qual você passou vai contribuir com a sua candidatura? Na parte política, olhando por um lado de estratégias, né? Foi ruim, por um lado, porque enquanto eu estava lá, as pessoas aqui estavam já se alinhando, já estavam trabalhando, já estavam correndo, fazendo as coisas, organizando as campanhas, já estava nesse início, né? E questões assim, de apoio, não apoio das pessoas, mas aqueles apoiadores que trazem votos, aquelas pessoas fortes, assim, então todo mundo já estava alinhado quando eu voltei, né? Tipo, eu voltei mesmo, eu fiquei um mês. Maio, para mim, foi um mês assim que ele existiu, mas eu passei por ele assim, em transe, digamos desse jeito, né? Porque ficar naquela situação lá era automático, é piloto automático, Não existe, assim, você não ficava parado um minuto. Então, por esse lado estratégico, assim, né, dessas alianças, essas coisas, foi ruim, né, por eu ter perdido todo esse tempo pensando por esse lado. Porém, por outro, foi uma coisa, assim, que marcou a minha vida, porque, e me mudou até os meus pensamentos, a forma como eu conduzo hoje a minha vida. As coisas que eu pensava alterou tudo, e eu vi a situação de que, se não existe uma política pública, se não existe uma gestão que funcione, tudo dá errado. Porque aquilo ali foi, claro, coisa da natureza também, mas é o que eu sempre digo: as pessoas na política, elas preferem passar o asfalto na frente da sua casa do que cuidar da parte do meio ambiente, da manutenção de barragens. Aqui em São José mesmo, a gente até tinha muito problema com alagamento aqui, porque não tinha uma manutenção correta das casas de máquinas que faziam a extravasão, a vazão da água. Então, eles querem maquiar uma realidade que a gente vive. E aquele lugar que eu fui, Canoas, é um lugar muito abandonado pelo poder público, muito abandonado, assim, desde sempre. E essa situação que ocorreu lá agora, eu voltei em julho para lá. Já tinha dado 2 meses da situação. Ainda estava cheio de lixo, estava em todo lugar. Eles não tinham recolhido nem os animais mortos das vias, sabe? Muita caveira de animais, coisas assim que, tá, já. Agora abaixou aquela situação, tem que resolver, não é resolvido. Porque, na verdade, eu não entendo aquele lugar lá, eu não entendo Rio Grande do Sul, assim, a falta de gestão aquele povo sofre, sofre, sofre, sofre mesmo. Então, isso foi muito importante para mim, o conhecimento que eu fiz lá, das pessoas de outros lugares, as histórias, tudo o que eu vi, presenciei, isso eu vou levar para o resto da minha vida. E eu iria, sem pensar duas vezes, faria de novo. Então, por um lado político, seria ruim, né? Mas para mim não importa. O que eu fiz, eu faria de novo, entendeu? Para mim não tem interesse. Eu só digo por esse lado, que é o que as pessoas acharam e que eu vi, né? Mas, por outro, para mim, assim, foi essencial tudo que eu pude fazer. Eu fui um grãozinho de areia no meio de tudo aquilo. Eu saí de lá, outras pessoas foram, e assim por diante, outras pessoas vão para lá ainda até hoje e ajudam. Como vocês falaram, né, que tem, ó, esses voluntários que estão indo, que eu também conheço, alguns que estão fazendo esse trabalho ainda. Então, eu fui um grãozinho de areia naquilo tudo, mas que isso para mim foi muito enriquecedor. Foi muito triste, claro, tudo que eu sofri, né, e vi e presenciei aquela cena toda, as pessoas. Mas foi muito importante, porque eu vi que a gente não é nada, que não importa se você é rico ou se é pobre, quando é para atingir, quando acontece esses desastres, vai ser tudo no mesmo na mesma situação, tá todo mundo no mesmo barco, digamos assim, né? E a gente não é ninguém. E eu acho que, se a gente não vem nessa vida para contribuir, para ajudar, a gente veio em vão. Então, eu faço isso há 7 anos, de ajudar pessoas e ajudar animais. Então, para mim, é um prazer servir, é um prazer ajudar. E se acontecer qualquer coisa, eu puder e eu tiver essa condição, eu vou de novo e faço. E para mim, não pensaria 2 vezes e nem voltaria. Se eu pudesse voltar atrás, fazer diferente, não faria. Iria de novo. Então, tive esse conhecimento, mas não fui para lá para isso. Até porque a única coisa que eu conseguia fazer era lives pedindo ajuda. Se você entrar lá, só é lives eu pedindo ajuda. Eu não consegui fazer material de campanha, alguma coisa que muita gente, infelizmente, utilizou desse desastre para poder se promover, para poder fazer conteúdo, materiais, para poder fazer o TikTok para viralizar. E muitas vezes lá não estava fazendo nada, sabe? Então, tem muito isso também. Talvez vai me ajudar muito também na minha campanha, né? Por eu ter feito isso, as pessoas, um sentimento de gratidão que as pessoas têm, né? Até porque causa animal, as pessoas que me apoiam mesmo é porque elas se sentem gratas por eu desempenhar um trabalho que elas não podem, mas elas ajudam de outras formas. Então, talvez por esse lado, pela gratidão, eu tenha algum êxito, assim. Mas por outro, eu fui lá para servir, fazer o que tinha que ser feito. E se eu tivesse morrido resgatando animais, eu pelo menos teria morrido fazendo alguma coisa, servindo as pessoas e os animais, e minha vida valeria a pena, né? Ah, perfeito. É que eu perguntei isso justamente para ver como você deixou bem claro ali como essa experiência também ajudou a moldar o seu caráter. E ainda mais que a gente vive numa época que é necessário ter uma renovação na política, que muitas vezes a gente reclama que político não tem caráter, o pessoal que tá entrando na política não tem caráter, não tem moral, não pensa, não faz as coisas, não pensa nos outros. E dá para perceber bem que você já tá com essa mudança, né? Com essa mente, com uma mente já mais ali com grande caráter, com uma grande decisão, e precisamos cada vez mais de políticos dessa forma, né? Com essa visão mais renovada de trazer ali mais para a vida real mesmo, as vivências que sofreram e evitar que isso ocorra, né, novamente em outras regiões, nas suas cidades, aí em São José, ou em outras regiões do país mesmo. Então, isso é bacana, eu gostei bastante desse discurso. Eu acredito que antigamente, né, a gente viveu o coronelismo, né, e ainda aqui em São José existe esse coronelismo também, dessas pessoas mais antigas que elas vivem da política, da politicagem, daquele negócio de troca de favores, de enriquecimento, porque a gente sabe como é sujo essa parte. Mas agora, com a tecnologia, com a internet, as coisas estão muito mais evidentes. Então, essas pessoas que fazem todas essas situações, elas já não estão conseguindo agir da forma que elas agiam antes. A gente não sabia, não tinha informação de nada. Se acontecesse um desastre desse, a gente ia saber pelas rádios, tudo, mas não saberia como que foi. E teve muito desvio, porque as pessoas se aproveitam demais, né? Assim como a gente falou, elas se aproveitam da situação. O pior do mundo é o ser humano, infelizmente, porque ele se aproveita das tragédias para benefício próprio, né? Enquanto pessoas precisando, outras desviando, fazendo coisa errada, droga indo junto com as doações, esses desvios de dinheiro ou das doações boas que chegavam, iam para um público seleto, a gente não. Vive aquele negócio, né? Quem é mais forte, quem é mais esperto, mais astuto faz e, né? Infelizmente, na verdade, assim, a gente tem que lutar contra isso porque o nosso mundo está se acabando. E se não tiver renovação, se não tiver esses pensamentos, as coisas só vão piorar. Então, eu acredito que tem muita gente nova, com pensamentos bons. Pessoas querendo fazer de verdade acontecer, de verdade mudar, e tem como. Eu me nego a acreditar que na política só tem gente ruim, e essa é a concepção que as pessoas têm. As pessoas falam assim: eu não vou votar porque só sabem roubar, só aparece agora nessa época de eleição e não sei o quê. E enquanto a gente não se importar com essas questões, a gente sempre vai ser dominado por aqueles que se importam com essa questão política que nem sempre tem as melhores intenções, né? Então a gente vai ser comandado por esse povo se a gente não se dispor, se a gente não se colocar à disposição. Então eu falo, as pessoas não sabem o tamanho que elas têm, porque se elas soubessem o tamanho que elas têm, a gente não seria dominado da forma que a gente é dominado por esse coronelismo, por essa situação que acontece hoje na política, né? Que tem dessa força desse povo lá dentro, que eles é um ninho de cobra, né? Eles, digamos assim. Então eles criaram uma força porque as pessoas simplesmente se contentam com um pouco ou não estão nem aí para política. Mas eu vejo que teve uma mudança brutal nisso. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão percebendo a importância de se preocupar com a política também. Exatamente, eu vejo que há sim agora um interesse um pouco maior. Não digo ainda, então, assim, muita gente ainda tem que ser mais informada. Eu acho assim, o pessoal, o jovem principalmente, e é isso que eu sempre vejo, assim, as pessoas até mais velhas até se interessam mais, mas os jovens principalmente, eles têm um ponto de, Eu não entendo, gosto de política, não vou lá votar, né? Até eu brinco assim, o cara que não vai votar, né? Não vou votar porque eu não gosto de política e tal. Aí não vota e paga a multa, né? A multa sabe pra onde que vai o dinheiro, né? Pra União. Então, se você não votar, você tá ajudando os caras do mesmo jeito. Então, assim, eu vejo que assim, tem esse interesse, as pessoas estão tendo esse interesse. E a política, ela tem que ser estudada, tem que ser analisada, cobrada também, né? Porque a gente tem situações em que muita questão que o candidato faz promessa e não cumpre, né? Então tem tudo isso, e eu acredito que essa experiência que você passou no Rio Grande do Sul, que você vivenciou, isso vai te ajudar, porque é o lado humano. Você mesmo comentou, as pessoas lá, não interessa quem é rico, quem é pobre, todo mundo foi no mesmo barco, todo mundo vai ter que se reconstruir, né? Alguns foram mais afetados, outros não, mas todo mundo teve que se ajudar, teve que arregaçar as mangas e se ajudar. Então, eu vejo até mesmo pelo próprio pessoal de lá mesmo, vai, ficou uma grande lição, né? De humanização, de se ajudarem, de estar ali próximo, né? E como você falou, tem picareta para tudo que é lado, o cara que vai se aproveitar, de querer também aparecer, mesmo tem aqueles que gostam de doar e aparecer que tá doando justamente para aparecer nos perfis das redes sociais e tal, tá ali bombando o conteúdo. E eu vejo assim que isso, essa experiência, ela só vai agregar a você e pensar nesse lado também, né? Porque foi uma coisa, como você comentou, que não foi esperado por ninguém, né? E simplesmente aconteceu de repente isso, né? Bom, mas eu gostaria agora de falar um pouco da política, né, aqui de São José. Você tá junto ali, pelo que eu percebi, junto com o Geraldo Mendes, né? Isso. E o que que você tem para falar assim, do Geraldo? Que chegou a conhecer ele? Como é que é o geral? Assim, eu vou falar a verdade, todo mundo conhece o cara com o homem do chapéu, né? O pessoal diz, ah, Geraldo, é o homem do chapéu. Não sei se o professor André sabe quem é, professor. Assim, bem, bem, bem, bem pouco. Bem pouco, mas conta pra gente, Sabrina, um pouco do geral. Você chegou a conhecer ele, conversa com ele e tudo mais? Então, o Geraldo, eu conheci ele na outra eleição, quando ele foi a candidato a deputado, antes dele se candidatar, né? Eu conheci ele porque ele já estava com essa ideia, né, de ser candidato. E ele é um empresário muito bem sucedido, começou ali da pobreza mesmo, né? Humilde, não tinha condição, mas ele trabalhou, porque ele é um bom gestor, ele trabalhou muito. E hoje ele é um empresário muito bem sucedido, né? E ele trouxe isso para a política. Assim, o Geraldo, quando eu conheci ele é uma pessoa assim que gosta muito dos animais, apoia, sempre ajudou. Então, a gente criou esse vínculo também por conta dessa parte dos animais. E quando eu conheci ele, eu falei: Meu Deus, você nunca foi vereador. Não foi, né? Outras vezes candidato a deputado estadual, você já quer ir para federal, né? Pensei assim: falei, caramba, como que pode, né? E ele é daqui de São José e deputado federal é para o Paraná todo, né? Mas o Geraldo, uma coisa que eu sempre falo e ainda continuo afirmando, até porque, né, agora ele é candidato a prefeito, o Geraldo, ele coloca as pessoas competentes para aquilo que elas têm que fazer. Ele contrata os melhores para trabalhar com ele. São pessoas selecionadas, são poucas pessoas que cuidam mais desse núcleo duro dele ali da campanha. Mas são pessoas selecionadas, que elas entendem o que elas têm que fazer. E já em outras campanhas, a gente vê muito essa questão de troca de favor. Hoje, as pessoas que estão na prefeitura, assim como todos os outros anos, são pessoas que não são capacitadas, que não trabalham de verdade, são poucas as pessoas que trabalham mesmo. É gente que não tem competência para o cargo que tem. Então, eu acredito muito no Geraldo, porque se ele contrata os melhores para estar com ele, com certeza na prefeitura vai ter as melhores pessoas trabalhando para o povo também. Porque ele é um gestor. O Geraldo, ele não é de família política, de nome, né? E ele não é de. A profissão dele, né? Ele é um empresário. Hoje, se você fala assim, tá, mas o vereador tal, Ou o prefeito tal, o que que ele é? Ah, ele sempre foi a família dele, o pai dele era, o tio dele era. Sempre trabalhou na prefeitura. Então, assim, essas pessoas, elas são políticas desde sempre, elas nasceram na política. O lucro delas, as coisas que eles têm, veio da política. Tanto legal ou não legal, né? Tendo essa questão aí de roubos, que a gente sabe que existe, né? De propinas, essas coisas. Então, às vezes as pessoas, elas crescem muito, mas qual que é a profissão delas? É fazerem a politicagem, né? É serem políticos. É dominarem a massa através do dinheiro que é nosso, através do dinheiro que eles conseguiram de todos esses anos no meio político. E o Geraldo já é diferente, porque ele é um empresário que está entrando na política. Eu não digo que todos os candidatos e todas as pessoas na política não têm profissão, mas numa cidade como São José dos Pinhais, a maioria. A única profissão deles é ser político, né? Então, quando você vê que dá certo, uma pessoa que dá certo na empresa dele, né? Você pode ter certeza que, como prefeito, vai ser um bom gestor também, né? Claro que eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém, né? Nem a gente no, nos nossos, é, nas piores situações, a gente nem sabe o que que a gente é capaz, né? Mas eu acredito muito na proposta do Geraldo, tô com ele desde então, já fazem 4 anos já. É, 4 anos não, uns 3 anos mais ou menos, desde a outra campanha até agora. E eu acredito muito na proposta dele, sei que ele vai ganhar, porque ele não vai entrar nessa para perder, né? E pelas ideias também, porque ele é uma pessoa jovem, o Geraldo tem 37 anos, né? Então eu acredito bastante, sim, e é por isso que eu tô com ele, né? Nossa, 37 anos é novo. Eu achei que ele era mais velho. Eu achei que tinha uns parentes. Todo mundo acha. Bom, é verdade, isso não realmente. Eu acompanho um pouco da campanha dele, campanha dali. Eu confesso que aquele outro candidato, que até o cabelo lá, eu não confesso que eu não olhei muito a campanha dele, mas eu acompanhei mais vi um pouco da Nina, vi um pouco dele. Realmente, ele tá super engajado. Ele até convocou agora a última Nina para um debate, né? Eu vi o vídeo ali e tudo, né? Para conversarem e tudo mais, né? Vamos ver se esse debate vai acontecer. Acho que seria muito legal. Acho que São José precisa de um debate, porque não tem. A da Bandeirantes foi cancelada, né? Foi Não cancelado. foi cancelado. Até achei que, pô, poderia ter. Eu gosto do debate, assim. Eu sempre assisto, assisti o de São Paulo e tudo mais. Então, eu gosto, assim, de ver esse lado da política. O pessoal não gosta muito do debate, mas eu curto, assim. Eu acho legal assistir e tudo mais. Mas é isso que você comentou, é bem interessante, assim, do Geraldo e tudo mais, que ele não veio de família política, que ele veio aí como um gestor, foi crescendo na vida, e agora ele tem, eu lembro, 2022, muita pouca gente, até brincaram aqui, até falaram que o Geraldo, ele era o cara que spawnava bandeirinha em São José, né? Porque tinha muita bandeirinha dele em São José dos Pinhais. Ele algum momento conhecia ele, né? Todo mundo, o Geraldo, quem que é esse Geraldo? Aí o pessoal foi atrás, pesquisou, e ele ganhou, né, para deputado federal. E desde então tá aí, agora voltou para disputar prefeito. E assim, uma coisa que eu percebo é que ele tem esse perfil de, por exemplo, agora ele foi protocolar as coisas, ali, por exemplo, ali no cartório, ele foi visitar a UPA, então ele tem esse olhar assim de ir lá e ver o que tá acontecendo, né? Isso eu achei legal da parte da campanha dele, né? Ele tem a questão do radar também, que eu vi ali que ele tem uma proposta de que ele acha que São José tem muito radar, né? Então ele tem umas propostas assim, um pouco contra assim o pensamento, por exemplo, da Nina lá, e ele vem nessa proposta, né? E acho legal assim isso que você comentou e tal, né? Realmente essa parte não sabia, até porque eu comentei, fiquei surpreso com a idade dele, eu achei que ele realmente ele era mais velho. Professor, quer fazer alguma pergunta? No momento, não. Tranquilo, vou prosseguindo aqui então. Vamos lá, eu queria falar com você, Sabrina. Conta pra gente assim, como é que tá funcionando a tua campanha? Você tá, tipo, visitando o pessoal, conversando? Como é que tá sendo esse mapeamento seu aí da campanha e tudo mais? Vou falar meio no geral, assim, se não alguém copia minha estratégia. Ai, ai. Mas assim, as pessoas, elas ficaram muito. Ninguém me conhecia na outra eleição, assim, dessa parte política mesmo, até porque eu também não venho de nome político, de família política. Minha família totalmente os contra, assim, nem gostavam de política também. Então eu fiz 770 votos na outra eleição. Então as pessoas falaram assim: caramba, quem que é essa menina com 21 anos que ninguém da política conhece, fazer 770 votos e nem fiz campanha? Então o povo ficou meio assim, né? Meio ressabiado. E infelizmente as pessoas vêm jogando sujo, né? Claro, né? Na política, porque não querem que eu alcance, ou outros também alcancem o objetivo, até porque essa parte de ser mulher, de ser jovem, eles tentam deturpar, né? Para que eles se sobressaiam nessa situação, alguns candidatos, enfim. E eu, né, tava até agora aí na luta com os animais, e daí resolvi agora focar na minha campanha, porque eu sei que se a gente não trabalhar, a gente não chega. Eu tenho um limite de voto que eu tenho, meus, que são meus, que eu sou puxadora de voto. Eu tenho um limite que não é, como que eu posso dizer? Que esse limite, ele não é, eu não alcançaria o meu objetivo, que é ser vereadora, com essa situação que eu tinha, no caso, né? Que é o que eu posso puxar das pessoas que me acompanham, que me seguem, que ajudam os animais quando eu resgato, que elas fazem as doações, e essa rede de contatos que eu tenho, né? Eu tenho um limite, então eu precisei expandir isso, né? Eu falei assim: então agora tá na hora de fazer campanha mesmo, né? Então eu comecei a ir atrás das pessoas e fazer visita e pedir o apoio, né? Pedir o voto. Agora eu tô podendo pedir o voto, antes eu não podia, que era pré-campanha, né? Então agora eu tô pedindo o voto das pessoas, fazendo reuniões, vendo as situações e utilizando muito a rede social, que é um ponto muito importante, e eu não podia deixar de utilizar, né? Só um minutinho, interrompeu aqui. Eu não podia deixar de utilizar, né, essa ferramenta, que é muito importante, porque o meu público, ele é muito da rede social, né? Até porque hoje o Patinhas, que foi o projeto que eu criei, ele tem 12 mil seguidores, e as ajudas vêm através disso. Claro que não é muito, muita ajuda, né? Porque, infelizmente, se a gente não tem um poder público que funcione, as pessoas, assim como eu, que resgatam, que cuidam, elas acabam entrando em muitas dívidas por conta disso. Então, esse apoio que eu tenho com os animais que eu resgato, que as pessoas ajudam, que as pessoas se comovem. Eu tenho uma rede muito grande, né? Então a rede social, ela tem sido bem boa. Tô sendo muito coerente também na questão de mostrar que a gente não tem esse amparo, e o porquê a gente precisa, e o que eu posso fazer sendo vereadora, né? Então, mostrar para as pessoas, conscientizar. Eu tô fazendo todo esse trabalho também, né? Para que as pessoas não vendam o seu voto, para que as pessoas não venda pelo momento, porque são 4 anos pela frente. Se ela vender o seu voto, ela não vai poder cobrar. Então as pessoas precisam se conscientizar, e o que eu proponho é essa mudança, essa renovação, essa conscientização das pessoas. Então, a minha campanha está sendo através disso, sabe? Bacana, legal, é bem interessante isso que você está comentando, né? E eu vou te falar quantos votos você falou que fez na primeira eleição? 770. 770 votos. Na primeira eleição, você ganhou de muita gente. E eu tenho certeza de muita gente que investiu grana preta em campanha. Então, assim, isso que você falou que você não se engajou tanto. Você mesmo comentou ali que foi uma campanha mais tímida, né? Ali com alguns pares e tudo mais. É muito bom. Claro, essa questão da política é sempre bom. Claro, 770 votos na primeira eleição, nossa, tá excelente. Tem candidato que ganha 10, 12, 50 votos. Então, com 770 na primeira eleição, você sendo mais jovem e tudo mais, porque sempre tem essa questão, né? Ah, não, mas é jovem e tal, né? Mas, claro, a gente tem grandes exemplos jovens. Tem o Kim Kataguiri, por exemplo, que era jovem na política e tá lá já a segunda vez na eleição. Mas é muito difícil a gente ver jovem na política. Mas, assim, é bastante voto. E agora você tá se engajando e tudo mais pra conseguir lá a cadeira ano que vem. Com certeza, você se engajando. Por mais, assim, que às vezes você fala assim, ah, não consegui, mas chegou ali perto. Na próxima eleição, você, o pessoal já vai te conhecer melhor e tudo mais. E geralmente é assim, né? Pelo menos assim, a grande parte dos políticos, eles não conseguem na primeira, assim, geralmente vai escalando, vai aumentando, vai aprendendo também como fazer política, né? Porque a política, ela tem uma estratégia, tem. Você tem pessoas da sua campanha que você. Ou você cuida de tudo? Hoje, eu, graças a Deus, graças a essa movimentação que eu fiz e a esse apoio que eu já tenho, né? Eu consegui muitas pessoas boas para estarem me ajudando, para que eu conseguisse fazer a campanha agora. Ainda eu estava fazendo praticamente tudo, né? Eu tinha uma pessoa que estava comigo, mas estava fazendo praticamente tudo sozinha. E agora eu estou descentralizando essa situação, porque a gente, por trabalhar tantos anos sozinha numa causa que é tão difícil, tendo que resgatar, tendo que buscar, tendo que cuidar sozinha, a gente acaba criando um controle, né? Um controle assim, nosso mesmo, de não deixar os outros fazerem, achar que só a gente vai fazer aquilo lá, né? E não é assim. As pessoas, elas podem ajudar, elas podem fazer também, né? E hoje eu tenho agora uma equipe, né, que está acreditando nesse sonho, nesse trabalho comigo, né? E que está me apoiando e daí agora eu vou conseguir, né, trabalhar mesmo e pedir voto, né? Me preocupar agora só em pedir voto. Tá certo. Bom, antes da gente prosseguir aqui para o final, professor, quer fazer mais alguma pergunta? Tranquilo? Não, tranquilo. Quero só realmente parabenizar por 770 votos no início. Tem aquela história famosa de um dono concessionário que gastou 2 milhões e teve 12 votos em São José. Então, Exatamente. assim, é a demonstração que realmente tem. A Sabrina é uma forte candidata e tem uma boa base. Mesmo que não ganhe, já tem ali uma boa experiência, né? E que, com certeza, né, não desista. Continue, né? Persista e sem dúvida vai ser excelente. Exatamente, é um número bem expressivo. Eu tenho certeza que essa eleição é sempre bom, sempre tá aumentando o número de votos, né? E como você está mais engajada agora, a intenção é que você aumente esse número de votos, né, nessa eleição. Então, acho que isso vai ser bem bacana. Como o trabalho não parou, né? Eu continuei trabalhando, continuei fazendo aquilo que eu fazia. Eu acredito que isso possa ter aumentado, né? A proporção. Se Deus Exato. quiser. Exatamente. E assim, caso você seja eleita, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer em 2025, chegando lá nas câmaras dos vereadores? Vai ter que pôr em ordem muita coisa, né? Por isso que eu preciso que o Geraldo entre também, para que a gente possa fazer, né, uma boa. A gente possa conseguir colocar pessoas competentes para os cargos que são necessários, que são as secretarias, né? Porque o vereador, ele faz uma parte, o prefeito faz outra e a secretaria também, né, precisa fazer. E para que as coisas funcionem, precisa tudo funcionar de verdade, né? Então, a gente vai ter que fazer uma grande organização aí na prefeitura, na Câmara Municipal mesmo, para poder começar a trabalhar. Mas hoje a gente tem coisas que estão paradas, que existem, mas estão paradas, que dá para a gente colocar a funcionar logo no início, né? Que a gente tem um centro de bem-estar animal que está fechado, né? E um centro de bem-estar animal que está fechado, um bulacão que está parado, muita burocracia nas castrações, né? Então, a gente tem muita coisa que dá para fazer logo de início, né? Dá para fazer logo de início e melhorias daí para o futuro, né? Pensando no futuro, até porque no primeiro ano a gente trabalha com o orçamento desse ano, né? É sempre de um ano para o outro. Então, a gente vai ter que se ajustar para trabalhar com esse orçamento, né, com as coisas que já tem, mas a gente vai conseguir fazer muita coisa. E fora a influência, né, da gente poder buscar, como vereador, buscar recursos fora, estaduais, federais, tudo que a gente pode estar fazendo, né? Bacana, legal. Bom, a gente está se assim, encaminhando agora mais para o final aqui do episódio. E agora eu queria abrir um espaço para você conversar com o seu eleitor, né? Pedir o voto do eleitor. Então você fique à vontade agora para conversar com o seu eleitor, falar o seu número também, né? Para o pessoal, quem quiser votar em você e tudo mais. Fique à vontade agora. Agora é seu espaço para você pedir voto. Então, pessoal, né, eu tô aqui para pedir o seu apoio, né, o seu voto de confiança numa pessoa nova, uma pessoa que não é do meio político, que não tem os vícios políticos que a maioria tem, é uma pessoa que trabalha mesmo, né, sem querer nada em troca, né, todos esses anos de dedicação com a causa animal, com as pessoas, sempre trabalhando muito, só que a gente não consegue resolver as coisas só resgatando, só se enchendo de dívidas, a gente não consegue ampliar e nem fazer muito mais daquilo que a gente é capaz de fazer como ser humano, né? E a gente sabe que através de políticas públicas a gente é capaz de mudar a nossa realidade. E as pessoas se contentaram com muito pouco todos esses anos, muitas pessoas. E por isso que as coisas não mudaram. Mas quando as pessoas entendem a força que elas têm, e o que elas podem fazer através disso, elas vão conseguir saber a força que elas têm e tudo que elas vão conseguir mudar a partir do momento que ela sai daquela bolha, que ela não se deixa ser manipulada, né, pela massa, né? Então, quando as pessoas descobrirem a força que tem, as coisas vão realmente, de fato, mudar. E eu vim aqui, né, sou jovem, quero trazer, propor essas mudanças, fazer, de fato, as coisas. Eu sei que são viáveis e que são possíveis. Não estou contando historinha aqui, são coisas que são reais. E que as pessoas deem valor ao seu voto, porque é muito importante. E que elas não anulem seu voto e não coloquem em branco, porque elas estão deixando os outros dominar ela vai viver durante 4 anos. Então é muito importante que as pessoas votem, que elas sejam multiplicadoras de votos e dessa diferença que a gente pode fazer estando lá na Câmara. Então eu peço o seu voto, né, de confiança, e vou honrar muito a todos que votarem em mim e vou fazer por onde. Bacana, legal. A gente agradece por você ter participado hoje, de coração mesmo. Me surpreendi muito com você hoje. Você contou muitas coisas legais, essa questão do Rio Grande do Sul também. Bastante coisa bacana você comentou. A causa pet, eu adoro cachorro, gato. Acho, assim, gosto muito de animais. Acho que é uma maneira a ser levantada. As pessoas hoje, elas estão muito mais gostando, cuidando dos seus pets, né, tendo aquele cuidado, aquele carinho, né, as pessoas realmente estão mais se preocupando agora com os seus pets, e eu acho muito legal isso. Eu imagino que não é um trabalho fácil, deve ser um trabalho que cansa bastante, mas que deve ser muito bacana, muito, como posso dizer a palavra, quando você vê que está tudo sendo feito, que está tudo sendo encaminhado, e você vê que você fez bem para o animal, não tem preço, né, é algo assim que mexe com a alma da gente, né? Então eu queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Sei que demorou um pouquinho para a gente conseguir se acertar nos horários, né? Mas que bom que deu certo hoje, de verdade. Eu, em nome do Grupo de Mito, agradeço de coração. Realmente você é uma pessoa muito batalhadora, e não desista dos seus sonhos, porque eu acho assim que você é uma pessoa batalhadora. Deu para a gente ver. Eu acompanhei você nas redes sociais e vi o quanto você batalhou ali e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que a pessoa é uma pessoa simples, uma pessoa humilde e uma pessoa com vontade de trabalhar, vontade de fazer essa mudança. E eu vi isso hoje, você comentando, vi você nas redes sociais. E não desista mesmo, assim, sabe? Fazer essa mudança pelas pessoas, porque isso é muito legal. Tenho certeza que o homem lá de cima tá vendo isso também, que você tá batalhando e tudo mais. E é isso, né? Também queria agradecer também a presença ilustre do professor André, que hoje me ajudou aqui na bancada. Foi meu co-host hoje, professor. Obrigado. Disponha e sempre que precisar, estamos aí. O professor que tem me ajudado aí nos bate-papo bem bacana. E assim, fazer o convite agora para o próximo episódio, domingo às 8h30, vamos ter um podcast sobre Fórmula 1. Alguém gosta de Fórmula 1 aqui, professor? Curte? Olha, gostava mais no passado, mas infelizmente não estou conseguindo acompanhar mais. Tá certo. E você, Sabrina? Ai, eu não. Não é uma coisa que eu acompanho, né? Muito, mas acho bacana. Domingo a gente tem um bate-papo sobre Fórmula 1, até para falar um pouco da temporada. Tá bem legal esse ano a Fórmula 1, né? Bem, bem interessante essa temporada, Lando Norris, Max Verstappen. A gente vai estar aqui com o MD, né, para trocar uma ideia sobre a Fórmula 1, ele que vai participar pela primeira vez também. E é um bate-papo bem bacana, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito da Fórmula 1, gosto muito de futebol também. Mas eu tenho um xodózinho muito grande pela Fórmula 1. Acho um esporte fantástico. E é isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que eu vou deixar nas redes sociais pro pessoal que tiver interesse, as redes sociais da Sabrina. Dê uma olhada lá, né? Ou pesquisem, olhe bem o seu candidato antes de votar. Eu sempre falo isso, é sempre importante ver certinho quem você vai votar. Muitas vezes as pessoas votam, ah, mas é meu amigo, mas você não sabe a proposta, não sabe o que que o cara defende e tudo mais. Então, estudem certinho os seus políticos, vejam certo as pessoas que vocês vão votar, o plano de governo deles e tudo mais, né? Eu vou deixar nas redes sociais o link da Sabrina aqui, do Instagram dela, para vocês conhecerem. Também vou deixar o link das redes sociais, o Linktree do Gmito, né? Canal no YouTube de animação, os nossos episódios aí. A gente está se aproximando do episódio número 200. Então, assim, 4 anos já de podcast, bastante coisa, bastante conteúdo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Agradeço, pessoal, pela oportunidade, né? Henrique, também o professor André aí pelo apoio. E foi muito bacana. Gostei mesmo. Obrigado, professor, mais uma vez, de coração também, por ter me ajudado hoje nesse bate-papo. Eu que agradeço ainda mais de conhecer uma futura vereadora e renovar minha esperança na política são joseense também. Então, muito obrigado pelo convite.